E aí, véia? Nossa, pelo amor de Deus, não vi o cara mó data. Na santa, doido. Sobrinhos do Ataíde. Seu Gilmar e Marquinho em O Melhor. Doutor Max Brooklyn! Malditos bestinhas! Se não fosse por vocês, meu plano teria dado certo e eu fugiria sozinho com as joias! Ei, Rex do Mido! Você salvou o mundo mais uma vez! Ô, Marquinho, você não cansa de assistir esses desenhos, meu filho? Ai, pai, não canso nada. Os desenhos animados americanos são muito mais animados. Os americanos são muito melhores. Mas é sempre os mesmos desenhos, Marquinho. É nada, tá? Os Estados Unidos têm tanto poderio que até a ONU dos super-heróis, a Sala da Justiça, fica lá, sabia? Ah, Marquinho, no meu tempo de criança era tudo muito diferente. A gente não ficava o dia inteiro na frente da televisão. Também não tinha nem televisão. Tinha sim, Marquinho. E de duas cores, preto e branco. E os super-heróis era tudo brasileiro. Ah, é? Super-herói brasileiro? Duvido. Tinha sim. Fala um, então. É... tinha o... O Saci Pererê. Saci? Bela porcaria. Super-herói de uma perna só? Só podia ser brasileiro mesmo. Me fala outro. Outro? Mais um? Tá. Tinha o... Marquinhos, eu esqueci. Como é que era o nome daquele cachorro? Rin-tin-tin, seu burrão. Ele veio dos Estados Unidos, tá? Porque até os pastores alemães e americanos são muito melhores. Saci Pererê. Atenção para o top de três tchauz. Arregaçou, véia. Faz tchauzinho pro tio. Ficamos assim? Sobrinhos do Ataíde. Sobrinhos vestem cueca, chinelo e boné.